tua boca nunca vi nada igual. Teu jeito de andar, seu corpo sensacional. Mas por que será que ela não dá bola pra mim? Eu já me olhei no espelho, não sou tão feio assim. Pois é, não tem jeito, essa mina nos enlouquece. Quando ela rebola, a galera endoidece. Sobrinha endoidece, enlouquece. Ela mexe, remexe, vive se insinuando. Quem olha vai ver. Sua deusa, sua princesa, a mulher dos seus sonhos. Sua gata selvagem, a mulher gostosa da revista. Mas ela não sai com cara. Quem não tem dinheiro, cara, se você está afim, pode ajuntando seu dinheiro. Porque um dia essa história ainda se inverte. Ela vai sair comigo, meu, nem se for de patinete. A rotina da moçada agora é viver num banheiro. Fica bem em qualquer roupa, de jeans ou de blusinha. Mas só de sacanagem ela só usa sainha. Sainha de bolinha, sainha de rendinha. Até transparente pra deixar a moçada contente. Mas olha aí moçada, pode tirar o sorriso da cara. Porque ela não liga pros dentes, sim pra sua conta bancária. Ela é sua deusa, mulher dos seus sonhos. Sua gata selvagem, a mulher gostosa da revista. Mas ela não sai com o cara que não tem dinheiro. Cara, se você está afim, pode ir ajuntando o seu dinheiro. Porque ela só sai com o cara da turma do gel no cabelo. Um bando de Mauricinho, carrinho do papai dinheiro. Porque um dia essa história ainda se inverte. E ela vai sair comigo, meu, nesse pão de patinete. Ui, ai, ela é demais.